sou uma prostituta musical, querido. Nesse país sem pai, seus pais devem estar putos. Segue lá, os caras te dão golpe, mano. Putos. Golpe, mano. Caralho. Desonestos fazem mais sucesso. Putas. Olhem essas pautas. Não pergunte minha opinião sobre merdas. Fazer você se sentir bem é exaustivo. Estou sem tempo agora, querido. Em turnê, fazendo aquilo que acredito que foi me dado como talento. Tenho certeza que minha arte é atemporal. Tenho consciência corporal. Tem quem fala mal, mas paga pau. Problemas em ir na contramão? Posso te ajudar, sim ou não? Quebrando paradigmas, carreira digna. Life fashion killer, sempre bem vestida. De cabeça erguida, artista latina. Mandraka igual a Frida, ok? Na minha rima nunca humilhei nenhuma mina. Além da humildade tem a disciplina. Em cada esquina, a vida ensina. A diferença entre uma mulher e uma menina. Eu sou uma prostituta musical, querido. Nesse país sem pai, seus pais devem estar putos. Segue lá, os caras te dão golpe, mano. Putos. Golpe, mano. Caralho. Eu sou uma prostituta musical, querido. Nesse país sem pai, seus pais devem estar putos. Segue lá, os caras te dão golpe, mano. Putos. Golpe, mano. Caralho. Ele disse adeus, eu disse graças a Deus. Nunca vou me desculpar por ser eu. Trabalhei no shopping, aprendi a me vender. Cala a boca, mano, vai se fuder. Minha conta cresce enquanto faço investimento. Minha bunda cresce enquanto eu me alimento. Só lamento. Aqui a chapa é quente e eu não congelei no tempo. Sou tipo uma heroína que vicia. Represento todas elas, filhas, irmãs e primas. Bolsa de primeira linha, linda. A princesa da favela hoje virou rainha. Toda tatuada, tenho minhas armas e a pele bronzeada. Ok. Buceta selvagem, grana alta e posturada. A mais gata da quebrada. Eu sou uma prostituta musical, querido. Nesse país sem pai, seus pais devem estar putos. Segue lá, os caras te dão golpe, mano. Putos. Golpe, mano. Caralho. Eu sou uma prostituta musical, querido. Nesse país sem pai, seus pais devem estar putos. Segue lá, os